Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Esta rádio é pública e pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. Seu nome, Roquete Pinto, é uma homenagem à memória dedicada a Roquete Pinto, um dos pioneiros do rádio no Brasil, e tem a finalidade de educar pela sensibilidade e a informação correta e imparcial. O rádio é o livro dos que não sabem ou não podem ler. Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Levando até você o ideal de Roquete Pinto, um dos pioneiros da radiodifusão no Brasil. O rádio é a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pôde prosseguir nos estudos. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças. O consolador dos enfermos e o guia dos sãos. Desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Palavras de Edgar Roquete Pinto. Bom, eu vou fazer com vocês aqui agora um exercício de abstração, porque eu vou mostrar uma obra que a intenção do compositor certamente não foi fazer algum tipo de alusão à primavera, mas que eu, Rafael, considero uma obra bastante primaveril. Eu estou falando do primeiro movimento, Allegro, da serenata número 13 de Mozart, a conhecida Eine kleine Nachtmusik, ou seja, Pequena Serenata Musical. Essa obra é de 1787, portanto, 62 anos depois de Vivaldi publicar As Quatro Estações, e 14 anos antes de Beethoven ter escrito essa sonata que nós acabamos de ouvir. Voltando a dizer, o Mozart não tinha nenhuma intenção de fazer alguma alusão à primavera aqui. Eu é que considero a obra primaveril, vamos dizer assim. Aliás, a intenção do Mozart talvez fosse oposta, porque ele fala em serenata noturna. A noite não é decididamente associada à primavera. A primavera é muito solar. Então nós vamos ficar aí com esse primeiro movimento alegre, mas que traz uma espontaneidade, traz um colorido, uma sinceridade alegre, que a gente pode, sem dúvida, associar ao programa de hoje, que está tratando da primavera. Então nós vamos ficar com uma versão gravada em 1965 por Herbert von Karajan, à frente, obviamente, dos músicos da Filarmônica de Berlim. Voltando a dizer, é o primeiro movimento, Allegro, da serenata Eine kleine Nachtmusik, de Wolfgang Amadeus Mozart. Allegro, primeiro movimento, da Serenata número 13 de Wolfgang Amadeus Mozart, a célebre Serenata Eine Kleine Nachtmusik, que nós ouvimos numa gravação de 1965 com a Filarmônica de Berlim, tendo à sua frente Herbert von Karajan. O programa de hoje é especial e dedicado ao concerto número 1 de Antônio Vivaldi, das quatro estações, o concerto A Primavera. A primavera é uma estação do ano também muito associada ao sentimento do amor, sobretudo do amor romântico. Não é por acaso que em 1841, quando o compositor Robert Schumann se casa com Clara Wieck, Schumann teve que promover praticamente uma batalha para conseguir se casar com Clara, pois havia uma oposição ferrenha do pai dela. Então, quando Schumann finalmente consegue se casar com ela, isso em 1841, o Schumann escreve essa sinfonia, a primeira sinfonia dele, Opus 38, que ele chama de Sinfonia Primavera. Durante muitos anos acreditou-se que ele chamou essa sinfonia assim por causa de uma coletânea de poemas que ele e Clara estavam lendo. Mas depois se descobriu pela leitura de alguns diários que ele sim, ele chamou essa Sinfonia Primavera porque a obra sintetizava para ele a primavera do amor, ou seja, a realização desse amor que a partir do momento em que ele se casa com Clara se torna possível. Vamos ouvir aqui o primeiro movimento dessa sinfonia, Andante um pouco maestoso e depois Allegro molto vivace, com a Orquestra Filarmônica de Viena. É uma gravação do ano de 1984 com o regente Leonard Bernstein. Vocês ouviram o primeiro movimento da Sinfonia número 1 de Robert Schumann, sinfonia que Schumann chamou de Sinfonia à Primavera. Nós ouvimos uma gravação de 1984 com a Filarmônica de Viena tendo à sua frente o maestro Leonard Bernstein. Agora, enfim, nós chegamos ao tema do nosso programa hoje, que é o concerto de Vivaldi, intitulado A Primavera, o primeiro dos quatro concertos da coletânea As Quatro Estações. Nós vamos ouvir uma gravação de 1959, com o conjunto I Musit. Esse conjunto foi formado em 1952, em Roma, por um grupo de instrumentistas que se especializou em música barroca. O solista do concerto é o violinista Félix Aio, que também dirige o conjunto. Reparem que é um conjunto. Não chega a ser uma orquestra sinfônica e talvez nem mesmo uma orquestra de câmara. É mesmo um conjunto instrumental. E não havia nessa época ainda a preocupação que se tem de se fazer esse tipo de música com instrumentos originais da época, com instrumentos que respeitem as características do instrumento do período barroco. Então são instrumentos de construção moderna, mas o tamanho do conjunto, de certa forma, respeita o tamanho dos conjuntos barrocos do tempo de Vivaldi. Eu estou dizendo isso porque alguns dos concertos que eu vou apresentar a vocês nos próximos programas, eles podem ser executados com grandes orquestras sinfônicas, né? Então vamos ouvir, repetindo, Félix Aio à frente do I Musit no concerto A Primavera das Quatro Estações, de Antônio Vivaldi.

Nós ouvimos de Antônio Vivaldi o concerto Opus 8, número 1, A Primavera, da coletânea As Quatro Estações, na versão do violinista Félix Aio, acompanhado do conjunto de câmara Imusit. A gravação foi feita no ano de 1959. Eu convido vocês a ouvir a sequência desse programa amanhã, quando falaremos sobre o segundo concerto da série, O Verão. E como eu fiz hoje, eu vou mostrar antes do concerto, antes de apresentar o concerto na íntegra, algumas obras que fazem alusão ao verão. Eu lembro que vocês também podem entrar em contato com o programa pelo endereço eletrônico musica.clássica@yahoo.com.br. Entre em contato com o programa, faça o seu pedido musical, dê a sua opinião sobre o programa, faça a sua crítica. Nós aqui estamos abertos para ouvi-lo, pois o programa é seu, é do ouvinte. Por aqui nós encerramos a primeira parte do programa Esta Música Clássica Tão Popular. Essa primeira hora tem a produção e a apresentação de Rafael Fonseca, feito especialmente para a rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Esta é a voz afinada de Perim Ribeiro. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Cantor consagrado no Brasil e exterior. Num doce balanço, caminho do mar. Filho de Erivelto Martins com Dalva de Oliveira. Dourado do sol de Ipanema, o seu balanço. Foi o primeiro intérprete a gravar o clássico Garota de Ipanema. Já vi passar. Pois Perim Ribeiro tem muitas histórias para contar e o faz de modo agradável e variado. Ah, porque tudo é tão triste. Todas as quintas-feiras, às 15 horas. Beleza que existe. Eles têm histórias para contar. Beleza que não é só minha. Realização, Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Se ela soubesse que vale a pena ouvir o Perim.